Nosso Deus está aqui, graças a Deus, o nosso Deus está aqui. O nosso Deus está aqui, graças a Deus, o nosso Deus está aqui. Pede o que queres, Ele pronto atenderás. A oração de quem pede com fervor. Nosso Deus é um Deus de compaixão, mesmo em falta, Ele ama o pecador. O nosso Deus está aqui, graças a Deus, o nosso Deus está aqui. O nosso Deus está aqui, graças a Deus, o nosso Deus está aqui. A Bíblia diz, onde Deus está presente, a fartura de alegria e poder. Pede agora, tu, ó crente confiante, eis o momento, se tu queres receber. O nosso Deus está aqui, graças a Deus, o nosso Deus está aqui. Nosso Deus está aqui, graças a Deus, o nosso Deus está aqui. Tomar, espere o Senhor, fica comigo. O sol se declina, a noite já vem. Fica, Senhor, fica comigo. Fica, aqui há um cantinho. Não me deixe sozinho. Se faz tarde e o sol se declina, fica, fica comigo, Senhor. sofrimento nesta vida vem, mas quem tem Jesus pode superar. Mesmo na luta que na vida tem, quando acontece, faz o crente orar. Mas quem não sente uma dor na alma, mesmo tendo calma, sempre faz chorar. O sofrimento pode ser bastante, mesmo num instante poderá cessar. Feliz o crente que espera em Deus, segue confiante, firme pra vencer. A dor sofrida que o mal deixou, faz o crente orar e buscar poder. Mas quem não sente uma dor, segue firme para o céu, neste mundo sem temor. Se alguém lhe perseguir, ele pode resistir com palavras de amor. O seu gesto é verdadeiro, não se vende por dinheiro, o seu caminho é de luz. sou feliz. Venha cantar comigo, venha para o meu mundo. O meu mundo é de paz. Esqueça a tua dor e venha ser feliz assim como eu sou. Thank you. agradável que atrai as multidões. Todos devem saber quem é Jesus. Todos devem saber. A paz que eu dei.